A música portuguesa é um mar onde existe muita terra por descobrir. Ou melhor, por redescobrir. Para além das cidades mais visitadas, há todo um interior por ser descoberto e um mar de histórias para serem conhecidas. O Brandos Costumes passou estes 2 anos e meio na descoberta daquelas músicas que acabaram por ficar inacessíveis. Os êxitos que podiam ter sido, novas facetas que antecederam a razão por conhecermos os artistas e, sobretudo, as histórias contadas na primeira pessoa. O meu nome é Pedro Paulos e este é o Brandos Costumes. Este episódio é uma reintrodução ao Brandos Costumes, uma oportunidade para quem ainda não o ouviu de conhecer do melhor que por cá passou e também de quem já o ouve de relembrar alguns momentos, para além de algumas novidades, mas já vamos aí. Agora vamos começar por uma das entrevistas que mais sucesso teve e, curiosamente, foi a primeira que fiz para este podcast. Ainda nem tinha gravado o programa número 1, a introdução ao podcast. Ela chama-se Cristiana Kopke e consegui encontrá-la pelo Facebook. Há muitos anos descobri este disco na coleção dos meus pais e mal coloquei o disco a tocar, pensei logo: mas como é que esta música não é conhecida? A música era Kodak e Cristiana usava o nome artístico de Cris Kopke. Gosto de ti. uma semana depois do primeiro episódio, fui convidado para ir ao 5 para a meia-noite, que na altura, à quarta-feira, era apresentado por Nuno Marco. A fazer ótima rádio em casa. E o meu próximo convidado é uma dessas pessoas. O podcast dele, Brandos Costumes, entrou de rompante no top dos mais ouvidos em Portugal e a missão dele é divulgar e salvar clássicos perdidos da pop portuguesa dos anos 80. Ainda só há um episódio, segunda-feira vem aí o segundo episódio, eu estou em pulgas, é absolutamente viciante. Senhoras e senhores, o criador do podcast Brandos Costumes, Pedro Paulos. Acabámos por falar da Cristiana Kopp. Eu sei que tu trouxeste uns exemplos das coisas que te fazem titilar, é um verbo que eu gosto de usar. Sim. Mas já tens aqui o LP da Cris Kopp, que é uma estrela que acabou por ser fugaz nos anos 80, apesar de ter participado em vários projetos, e que tu entraste em contacto com ela, ou ela contigo, foste tu à procura dela. Exatamente. No segundo episódio vou falar com a Cris Kopp, que vou conhecer a história de vida dela e perceber porque é que ela desapareceu. Sim. Porque ela teve, no final dos anos 70, teve o Xarabanda com o Armando Gama. Há um momento que gosto muito deste episódio em que Cristiana fala de como começaram o Xarabanda, a banda que tinha com o Armando Gama. Tive os meus filhos e as coisas foram complicadas para um lado e para o outro e tal. E houve um dia que eu digo assim, mas espera aí, eu tenho 21 anos, estou a trabalhar já, feita estúpida. Esta gente está-me a fazer a cabeça em água, uns e outros. Eu vou fazer agora o que me apetece fazer. Ou quando eu tiver chegar aos 40, vou ser uma chata. Vou. E fui. E comecei a aventurar. E numa dessas aventuras fui parar ao Algarve. Mas eu cantava sempre, andava sempre com a guitarra atrás. Aquelas coisas. Tive numa comunidade no Algarve, tive noutra em Vilar de Mouros, antes desses, coisas daquela altura. E sempre a tocar, sempre a cantar. E um dia, quando chego ao Algarve, à boleia, soubemos que estava um Tantra a tocar no Alvor, na Praça de Touros. E o Tantra era uma banda fantástica. E eu e a minha amiga, vamos lá ter com eles. E eles estavam em Sayasum. E muito por e simplesmente eu conheci o Armando e foi... Somos uma geração de gente genial. Somos made in Portugal. Levantar a voz e cantar Made in Portugal. Dar as mãos ao mundo inteiro e gritar Made in Portugal. Somos de uma geração de gente genial. Somos Made in Portugal. 6 meses depois já tínhamos composto juntos uma série de coisas. Era tudo originais. E fomos contratados pelo Milo do Douro Negro, que tinha na altura duas situações. Um restaurante no Campo Grande, onde é hoje a churrasqueira, que se chamava Os Bons Velhos Tempos, ou uma coisa desse género, e um bar que era o IT, ali ao pé da Avenida de Roma. Aí começámos. E foi no bar, no IT, que o Tosé Brito nos foi buscar para gravarmos o primeiro disco do Xarabanda, com orquestrações do Mike Sargent. Nós começámos no Milo, estou-te a falar em 77, eu acho que gravámos o primeiro disco no finais de 77, Coisas Simples saiu por aí, datas, enfim. Imediatamente fomos contratados por um bar na Lapa, que era a Drogaria Ideal, que era um bar espetacular. E nós tivemos, eu acho que o Xarabanda teve todos os fins de semana na Drogaria Ideal, acho que 2 anos. Lá às 10 para montar som, e já não saíamos do palco, porque já não tínhamos como. E tocavam até que horas? Até às 2, 3. Até a hora que fosse. Quando se aproxima o fim de uma noite de verão, quando te apercebo enfim, junto à cerca do jardim, nasce um sol dentro de mim. Corro pela estrada fora, traz-se uma nova aurora na palma da tua mão. só de nós, gestos sempre tão serenos. Entre nós bastam para ser feliz, tão feliz. Um sorriso de manhã, se tens fome uma maçã. Verdes prados, erva doce, perfumes de amor e campo, e um caminho sempre aberto. Bolos de mel e carinho, ternuras e calor certo para quem quiser. Nós tivemos muito sucesso porque a gente de facto veio preencher ali uma. Nós fomos os primeiros e vinhamos com uma onda muito Simon e Garfunkel, muito. Muito soft, muita qualidade, mas muito soft. E aquilo foi, houve, era um delírio. O delírio, nós íamos à província, nas condições que tu não estás a ver bem. O último ano do Sarabanda, nós no mês de agosto tivemos 28 espetáculos, nos sítios mais remotos que possas imaginar, não é? Portanto, havia uma sede ainda muito grande. Uma vez fomos a Moura, no Alentejo, nós depois passámos aí muitas vezes. E eu e o irmão tínhamos decidido que cada aldeia que nós íamos, de cada província, abríamos sempre os espetáculos com uma música da região. Chegámos a Moura, à Praça de Todos. A primeira vez, depois... Chegámos, tal, lá para trás, o camarim está bem, eram as coisas, não interessa, não interessa nada. Subimos para o palco. Eram três filas de ciganos vestidos de preto, com chapéu, além de gênios, estás a ver? Três filas. Depois o resto lá estava lá para trás, cheia. O irmão olha para mim, olha para ele. Ok, é isto. Toda a vida fui pastor e toda a vida guardei gado. E a frase seguinte, entraram os ciganos todos em harmonia. Entraram eles a fazer aqueles intervalos de quinta que são mesmo os alentejanos sabem fazer. E pá, um arrepio, não estás a ver? E todos, olha, eu estou toda eu arrepiada. O irmão olhava para mim... Lágrimas, uma coisa não estás a ver. Mas pronto. Depois do espetáculo, estive uma hora e meia a assinar autógrafo. E foi assim que tudo começou. Depois disso, muitas outras entrevistas se seguiram. Nos próximos meses, podem contar com mais entrevistas a figuras que foram esquecidas pelo tempo e de outras que têm muito para dizer. Como é o caso da Lena D'Água, agora felizmente com mais cobertura mediática novamente. Depois desta entrevista, já foi ao Festival da Canção e tem bastantes projetos para 2018. Não foi por causa do Brandos Costumes, mas ainda bem que aconteceu. A partir de 2018, o Brandos Costumes vai ter várias novidades, desde a introdução de conteúdo de vídeo até à principal de todas, Vou ter mais uma pessoa a fazer comigo o programa. Pronto, como já vos disse, temos aqui uma pessoa nova a trabalhar comigo. Agora vamos ser duas pessoas a fazer o Brandos Costumes. E a pessoa chama-se Marta Rocha. Olá, Marta. Olá, Pedro Paulos. É incrível a formalidade como estás a tratar, não é? É aquela coisa que as pessoas fazem sempre na televisão, não é? Que é fingir que estão a cumprimentar pela primeira vez, quando já estão a falar há horas. Há horas. É o que eu estou a fazer, basicamente, sim. E pronto, também estás a conhecer os nossos ouvintes, podes dizer também olá aos nossos ouvintes. Olá, caros ouvintes, como estão? Resta dizer que vamos tentar aqui, como o Nuno Markel me chamou, ser os arqueólogos da música portuguesa. Exatamente, não é? Eu vou-te ajudar a escavacar. O Indiana Jones tinha sempre também uma parceira para... Ele não combatia o crime, fazia qualquer coisa que não se percebia bem. Era assim um híbrido entre essas duas coisas. Era um super-herói arqueólogo, que é o que nós somos também, na verdade, não é? E na verdade não é só arqueologia, porque também a nossa ideia também é falar com artistas de agora para documentar o que eles fazem neste Exatamente. Momento, não é? Quer dizer, não deixa de ser arqueologia no sentido em que vamos à descoberta de coisas que não estão propriamente à luz do dia. Só nesse sentido, não no sentido só de ir revisitar o passado, mas no sentido de descobrir. Ou seja, não vamos propriamente entrevistar lançar nomes unânimes e quando o fizermos vamos fazer no, com uma lógica, com um sentido. Eu acho que o que importa são as histórias, não é? Acho que é o que, do que eu ouvi sempre do Brandos Costumes e que eu acho que nós vamos querer continuar é procurar histórias interessantes e histórias que não sejam propriamente conhecidas e que não sejam aquelas respostas óbvias das perguntas como dos planos para o futuro e etc. Nada contra, mas não é isso que vamos fazer aqui. Quando começou o Brandos Costumes acabou por ser encaixado naquela música dos anos 70 e 80, mas nos últimos episódios acabámos por falar com vários artistas contemporâneos, como é o caso do Luís Severo. Exatamente, o Luís Severo e até mesmo o Manel Cruz, que apesar de já estar cá há muito tempo, continua a fazer coisas perfeitamente frescas e válidas, e também mesmo com pessoas que não sejam músicos e que estão agora a fazer coisas pela divulgação da música nacional. Acho que podemos continuar por aí. Se calhar vamos ouvir um bocadinho do Luís Severo para relembrar. Eu acho que é uma excelente ideia. MySpace na minha vida aparece pá, no meu décimo ano, portanto pá, em 2008. E sim, o MySpace, pá, tu mesmo has de poder dizer a mesma coisa, aquilo foi tipo uma loucura de... Foi uma coisa mesmo, pá, que tu até ao MySpace tu só conhecias aquele X e Y e depois apareceu o MySpace e foi, uau, há tanta coisa. Isso foi o que me aconteceu. Tanta coisa e tantas pessoas, não é? Sim, tipo, sim. De repente tinhas, tipo, percebias que havia pessoas em todo o país a gostar das coisas que tu gostavas. Sim, e não só, e que sim, em cada terra tinhas um gajo a fazer coisas. Tinhas no Porto, tinhas, imagina, tinhas os... Ai, os... Smic, Smok, Smooks, acho que nem é Porto, é Barcelos. Mim, exatamente. É, pá, tipo, encontravas assim essas bandas fixe que tu ficavas uau e que, pá, e que estavam mesmo afastadas de onde tu estavas. E tinhas uma plataforma para mostrar o teu trabalho. Sim, sim, já não falo só disso, sim. Sim, ou seja, mas eu acho que soube o que era o MySpace quando ainda não estava disposto para, tipo, a minha música em público. Ou seja, eu quando me apeteceu pôr a minha música em público, eu já sabia que existia o MySpace. Portanto, não foi tanto assim. Foi mais a sequência oposta. Mas sim, e acho que... Sim, no fundo, acho que eu também quis pôr músicas lá, porque foi bué, foi bué, tipo... Eu sempre tinha sentido algum peso, e acho que toda a gente sente isso quando está, tipo, a começar algum peso, quando, tipo, ao lançamento das coisas... E possivelmente, não sei se é a mesma coisa, mas possivelmente o que pessoas hoje em dia sentem com o SoundCloud ou com outras coisas, que é só o bem tipo, qual é o mal de que eu ponho isto aqui? Tipo, pá, as pessoas todas põem o que fazem, não tenho de estar com medo de nada, vou só por estas coisas online, que foi o que eu fiz e está-se bem. Não é só na música contemporânea que existem pessoas com boas histórias que não são os próprios artistas, não é? Exatamente. Há muita, muita gente que esteve até, se calhar, um bocadinho afastada das luzes da ribalta e que sabe histórias de vários artistas e de vários sítios e de vários estilos de música até, que nos podem contar coisas muito interessantes. E até próprias histórias das pessoas, como é o caso do Henrique Amar, que tivemos aqui. Exatamente. Como convidado. Acabamos por não dizer o que é que tu fazes na vida, não é? Eu trabalho na Antena 3, faço reportagens e produzo conteúdos. Estamos a profissionalizar o Brandos Costumes. Exatamente. Mas o Henrique Amar conta esta história de como era uma rádio pirata e o podcast acaba por ser uma rádio pirata, não é? Acaba Exatamente. Por ser um programa pirata de rádio. É verdade. Só que não tem o mesmo ambiente que esta que o Henrique Amar fala aqui. Quando começo a pensar e a voltar atrás no novelo, quando penso assim, quem é que me fez tocar à campainha de uma rádio? Pá, foi um tipo que eu conhecia que era do Benfica, percebes? Era um tipo que era dos Diabos Vermelhos e eu de vez em quando parava nos Diabos Vermelhos e via o Benfica e via aquelas as vitórias e as derrotas com o Liverpool e não sei o quê, e aquelas aventuras todas de um gajo que tem 14 anos. E há uma vez na escola que ele me diz assim, pá, mas ele tinha ligações à rádio. Anda ali experimentar, tu tens uns discos porreiros, mano, tens umas ideias porreiras, mora ali, traz aí os teus discos e anda ali àquela rádio pirata que se chama Rádio Mais, ali na Amadora, no Centro Comercial Babilónia, imagina. Bem, um dia vou lá tocar à porta, naquela, tá, mas quando? Marcamos amanhã, 3 da tarde, mora lá. Bora. Cheguei lá, quem me abre a porta, por engraçado, lembro-me muito bem disso, quem me abre a porta, aquilo era uma sala no, sei lá, primeiro ou segundo andar da Torre do Babilónia. O Babilónia era cá em baixo, portanto eu vivia a duas estações de Babilónia, ir à Amadora ou ir ao... Eu andava no Liceu de Queluz, portanto ir à Amadora ou ir ao Cacém para mim era

que ninguém